vou chamar uma pregadora muito especial, que tem nascido no nosso meio, que o Senhor tem plantado em nosso meio, para que ela possa nos abençoar essa noite com a palavra que vem direto do céu e que o Senhor colocou no coração dela, para que ela pudesse nos alimentar essa noite. Gostaria de convidar a irmã Karenina, que com muita honra chamo aqui, para que possa realizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por essa igreja, ó Deus. Te agradecemos porque um dia o Senhor colocou no coração das pessoas o desejo de levantar esse templo. Te agradecemos porque aqui nós estudamos a tua palavra e o Senhor tem revelado os dons e talentos. E por isso te pedimos nessa noite que o Senhor abençoe a tua serva. Fale com ela, Senhor. Use-a como instrumento teu para nos abençoar. Pois cremos que tu és um Pai amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus forte e verdadeiro. E cuida dos teus filhos. Cuida de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças e paz. Meus amados, é uma honra muito grande nessa noite estar aqui. Há exatos 46 dias atrás, o pastor Benivaldo me fez o convite de trazer a palavra aos irmãos. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada, muito assustada, porque além de ser uma grande honra, é um grande compromisso. Falar da palavra do nosso Pai, do nosso Deus, é tremendo. E Deus tem colocado no meu coração diversas situações e eu pensei por um momento em pregar sobre a batalha espiritual, porque hoje nós estamos vivendo sobre isso. Deus falou, não, filha, não é isso que eu quero que você ministre o coração deles. Eu tentei falar a Deus, mas vou falar sobre a cura, porque é algo que me toca intimamente, a questão da cura espiritual, da cura interior. Deus falou, ainda não é tempo. Mas Deus me mandou aqui hoje com a incumbência de lembrar aos irmãos de suas promessas. A Bíblia do Senhor tem 1.100 promessas de 71 temas diferentes. Mas muitas das vezes nós não sabemos como encontrar essas promessas do Senhor. E nessa noite, meus amados, eu gostaria de estar partilhando esse meu estudo com vocês. Amém? Fábio, projeta para mim Salmo 89, 34. Primeiramente, eu gostaria de lembrar aos irmãos que promessa é como se fosse um juramento, algo que foi feito para ser cumprido. Então Deus fala conosco, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, meus amados, eu tenho algo a dizer a vocês. Deus, Ele é Deus. E Ele não é homem para mentir, Ele não é falho. E as 1.100 promessas que tem na palavra dEle é para a sua vida. É determinação direto do trono de Deus. E para que a gente alcance as promessas de Deus, a gente precisa fazer a vontade dele. Muitas das vezes a gente pensa, não, a vontade de Deus é que eu faça sacrifícios, que eu faça jejum, que eu ore dia e noite, que eu leia a palavra o tempo todo. Projeta para mim Jó 3:23. Vou mostrar aos irmãos qual que é a vontade de Deus. Porque se dá luz ao homem, cuja o caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Na minha versão, Jó 3:23 diz, que creiais naquele que ele enviou. Então a vontade de Deus é que a gente crê no Filho dele. A partir do momento que você crê no Filho dele, que você crê na vontade de Deus, projeta para mim Hebreus 11:33. A partir do momento em que você crê que existe uma aliança e que você crê no nome de Jesus, Deus fala para vocês nessa noite, os quais pela fé vencerão reinos, praticarão a justiça, alcançarão promessas, fecharão as bocas de leões. Deus nessa noite diz, meus amados, que se você tem fé, você vai vencer qualquer coisa. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada um. O profeta Oséias dizia que o povo é destruído pela falta de conhecimento. E muitas das vezes, a falta de conhecimento é a falta de busca. De busca da palavra de Deus, de busca de entendimento. E nessa noite, meus amados, como é que a gente faz para encontrar a promessa de Deus? Projeta para mim Provérbios 4:20. Se você tem a aliança com Deus, se você conhece a Jesus, se você tem fé para mover o sobrenatural na sua vida, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes, apartai-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. 22, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Meus amados, Provérbios 20, ele é bem criterioso e ele nos mostra aqui como encontrarmos as promessas de Deus. A partir do momento em que a gente se atenta para as palavras dele, a partir do momento em que a gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente coloca sentido para ter um motivo, para se alcançar algo. Não se alcança uma promessa se você não busca ela de intenso coração. Então, meus amados, Deus fala que se você ouvir a palavra dele, se você ler, você alcançará. Se você se atentar para as palavras dele, você alcançará. Em Provérbios 20 continua: se você ouvir as minhas razões, inclina o teu ouvido. Meus amados, quantas vezes nós já ouvimos falar a mesma pregação, a mesma coisa, a mesma história? Mas, meus amados, a partir do momento em que você para um minuto e inclina o teu ouvido para ouvir o que, que Deus quer ministrar no seu coração, ele faz a diferença. Porque não importa quantas vezes a palavra está sendo repetida, você já parou para pensar que talvez seja algo que Deus queira ministrar para o seu coração? Ele está batendo, ele está tocando, ele está te chamando, ele está clamando. E muitas das vezes você está tão preocupado com o seu dia a dia, com o seu problema, que você esquece de enxergar que Deus só está pedindo: meu filho, para um minutinho, vamos me ouvir? Eu quero saber se você está ouvindo, se você está buscando, se você está entendendo o que eu estou falando, se a minha palavra ela está chegando até o seu coração. Mas à frente fala que nós devemos guardar no coração os ensinamentos do Senhor. Quando a gente guarda no meio do coração, conforme diz a palavra, acho que é o 21, guardas no íntimo do teu coração. Quando você guarda a palavra de Deus no íntimo do teu coração, a partir daquele momento, você está interligado com o Senhor. E as promessas dele começam a se cumprir na sua vida. Ah, quantas vezes eu já parei para me perguntar e já falei: Senhor, mas o Senhor disse que estava escrito. Senhor, mas a tua palavra me diz. Muitas das vezes a gente tem tentado fazer as coisas no nosso tempo, na nossa vontade, no nosso querer. Mas nessa noite eu tenho algo a dizer aos irmãos: é pela vontade de Deus, é pelo querer de Deus. Se nós estivéssemos aqui por nós mesmos, nós não seríamos nada, não seríamos ninguém. Quantas vezes nós nos preocupamos com a conta que tem que pagar no final do mês? Mas Deus tem suprido e a gente não agradece, a gente pensa: ah, eu trabalhei o mês inteiro para pagar, por que é que eu vou me preocupar com algo do gênero? meus amados, Deus te deu um emprego para você trabalhar e correr atrás, para você ter o sustento dentro da sua casa. Então Ele tem suprido as suas necessidades de acordo com aquilo que você tem buscado. Só que muitas das vezes, para encontrar uma promessa, a gente não vê, a gente fecha os nossos olhos, porque a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia, com a nossa vontade, com o nosso querer. Esse final de semana a gente estava em um almoço na casa de uns parentes e a minha tia virou e falou assim: a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que viver e viver bem, porque caixão não tem gaveta. Só que a preocupação de muitos é um viver momentâneo, é um viver passageiro. A palavra do Senhor nessa noite, ela nos diz no versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Meus amados, se vocês querem ter uma vida em abundância, vocês têm que crer no Criador. Se vocês querem ter saúde, vocês têm que crer no Criador. Vocês têm que fazer de acordo com a vontade de Deus, porque Deus falou que Ele é o homem que não quebra nenhuma aliança, que Ele cumpre com a palavra dEle. Só que para Ele cumprir com a palavra dEle, você tem que aceitar ao Filho dEle como seu Senhor e Salvador. Se vocês querem que as promessas de Deus cumpram na sua vida, e não são poucas, você tem que ter a fé. A gente não crê por ver. A gente tem fé e crer que Ele é e Ele é. Nessa noite, eu fiquei, sabe, remoendo e pensando em muitas coisas. Confesso que passou diversas situações para mim e eu fiquei assim preocupada. Satanás tentou me impedir de todas as formas possíveis. A minha família que está junto de mim conhece, sabe. Tentou me impedir de diversas formas de estar aqui nessa noite. E eu tentei, eu lutei, eu corri, eu busquei. E Deus sabe que eu jejuei 40 dias para estar aqui no altar do Senhor. Porque eu creio que Deus tem algo para falar no seu coração. Eu creio que Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele tem zelado e Ele tem cuidado de cada passo que os amados têm dado. Eu não sei por qual situação vocês estão passando, mas Deus sabe. E hoje, nessa noite, Ele fala que se você quiser que Ele cumpra as promessas que um dia Ele fez para você, você tem que buscar ao Filho dEle, que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Meus amados, não importa o pecado que foi cometido, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, sem antes mesmo te conhecer, para salvar você daquilo que Ele sabia que você faria. Não importa aquilo que tem te impedido de estar na presença de Deus, coloque isso de lado. Eu não sei qual é a situação. Deus não é um homem para jurar como um patrão que engana, jurar como um esposo que mente para a esposa, jurar como um filho que mente para a mãe, para o pai, jurar como um pai que talvez minta, oculta alguma informação de um filho. Mas Deus, Ele é um homem de palavra. E Ele tem a profecia dEle escrita para dizer aos irmãos que todas as promessas dEle são de vida e de saúde para vocês. Projeta para mim, por favor, Isaías 26, 12. Senhor, Tu nos dará a paz, porque Tu és, e o que fizeste em nós, todas as nossas obras. O Senhor Jesus, Ele fala aqui que a partir do momento em que você crê na promessa do Senhor, você tem que descansar, porque Ele te dará a paz. Porque todas as nossas obras, quem faz é o Senhor Jesus. Às vezes a gente tem o nosso eu e a gente quer dar uma ajudinha, né? Não sei quem consegue ajudar Deus, mas a gente quer. A gente quer fazer as coisas pela nossa vontade, então a gente acaba retardando o tempo de Deus em conceder para nós a nossa promessa. Uma das histórias é a de Abraão, quando ele teve o retardamento da sua profecia em 14 anos. E nem foi ele quem tentou ajudar a Deus, foi a sua esposa. Ele falou, eu vou te dar um filho. Deus falou para ele, eu vou te dar um filho. E aí a esposa dele, mais do que depressa, vou te dar uma ajudinha, porque eu não sou fértil, eu vou te dar uma ajudinha, vou te arrumar. Essa aqui é minha escrava, ela é mais bonita, ela é mais cheirosa, mais arrumadinha. Deus retardou a promessa dele em 14 anos. E meus amados, ele tem algo para fazer essa noite na sua vida. Eis que vocês não vieram nessa noite em vão. Porque a palavra do Senhor que Ele tem para ministrar no seu coração é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meus amados, é tão fácil a gente se achegar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu te amo, eu te quero. Toma o teu lugar na minha vida. Só que quantas vezes a gente tem se preocupado em parar para pensar em coisas fúteis e esquecido o que realmente Deus quer falar com a gente. Talvez a sua preocupação seja outras coisas. Seja uma situação que você esteja passando, uma doença, algo que tem te impedido. Mas nessa noite, coloca de lado tudo aquilo que tem impedido você de se chegar ao trono de Deus. Coloca de lado tudo aquilo que tem te impedido de chegar nos caminhos do Senhor. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E o que Ele um dia falou que iria fazer, Ele vai cumprir. Às vezes, meus amados, a sua ajudinha em tentar colaborar com Deus tem retardado a tua promessa. Mas a partir do momento em que você confia integralmente, de todo o seu coração, na presença do Senhor, e que você coloca a tua vida na mão dEle, você confia. Ele te traz a paz. Ele te traz o refrigério da alma. Você nem, às vezes nem entende o que Deus está fazendo pela sua vida. Às vezes a gente fala assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas você não confia com todo o seu coração. Meus amados, a partir do momento em que você virar e falar, Senhor, está em tuas mãos, o alimento vai estar na sua casa. A conta vai estar paga. A saúde vai estar restaurada. A casa vai estar comprada. O carro vai estar na garagem. E Ele vai prover. Porque você confiou integralmente na mão dEle. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei. Mas Deus conhece o seu coração. E Ele quer trabalhar no seu coração. Mas para isso, você precisa deixar Ele entrar. Não adianta você falar, eu aceitei Jesus, da boca para fora. Não vale nada. Não é de nada. Você tem que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, do mais íntimo do seu coração. E a partir do momento em que você começa a guardar isso, você coloca a presença do Senhor na sua vida. E quando ele está no centro do seu coração, você entende que o que ele tem para você é maior do que qualquer coisa. Projeta para mim Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que Deus tem de promessa para a sua vida é um galardão, é uma vida eterna. 36, por favor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui o Senhor diz, meus amados, aquilo que eu acabei de falar. Que para os amados alcançarem as promessas do Senhor na sua vida, vocês têm que aceitar ao Pai de todo o seu coração. A partir do momento em que você tem a presença do Senhor com você, todas as coisas te são lícitas e são achegadas ao seu coração. Meus amados, eu vou finalizar com Hebreus 11. Projeta para mim, por favor. Ora, a fé e o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa noite eu quero deixar claro aos irmãos que quando você conhece a Deus de todo o seu coração, que você tem a fé que Ele vai prover, que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Ele cuida, Ele retarda. Você não precisa ver para crer. A partir do momento em que você crê no Senhor de todo o seu coração, todas as coisas acontecem. Muitas das vezes a gente age por nós mesmos, pela nossa vontade, e acaba caindo em desmérito. E a palavra promessa, ela é um juramento que Deus fez para com os teus filhos. E nessa noite Ele chama vocês, meus filhos, meus ungidos, meus amados. Eis que para cumprir a promessa que eu tenho designado ao seu coração, é necessário passar pelo fogo. É necessário você passar por todas as promessas do Senhor. Ele diz que tudo aquilo que a gente pede, Ele cumpre. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Ah, como eu queria as coisas do dia para a noite. Ah, como eu queria acordar diferente. Mas não é assim. Porque muito a gente procura pela nossa vontade. É chegado o tempo de ter que aguardar pelo tempo de Deus. Quantas vezes a gente está ansioso com o nosso dia a dia, com a nossa vontade, com o nosso querer, e esquece do que realmente importa. Quando a gente busca o Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, as promessas dele se cumprem na nossa vida. Hoje eu posso dizer que a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida. Porque é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui à frente essa noite. E hoje à tarde, quando eu estava sozinha no meu quarto, eu orei e pedi ao Senhor que eu fosse um instrumento dele aqui nessa noite. Que ele me usasse para tocar o coração dos irmãos. Eu gostaria de poder abrir as portas do céu e levar os irmãos para conhecer esse Deus maravilhoso. Levar os irmãos para ter um momento de intimidade com ele. Mas o Senhor diz que nós devemos buscar. E é isso que eu vim fazer aqui essa noite. Eu vim falar para os irmãos como nós fazemos para poder entender as promessas do Senhor e buscá-la. Porque para buscar a promessa que o Senhor fez para a sua vida, primeiro você aceita o Filho dele e depois você tem a fé. Porque é a tua fé que move o sobrenatural. É a tua fé que vai fazer você chegar aonde você almeja chegar. É a partir do momento em que você, mesmo ouvindo essa palavra mais de uma vez, inclina o teu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Você deixa Deus em primeiro lugar na sua vida e o resto será acrescentado. Porque Ele é quem está puxando, é Ele quem está movendo, é Ele quem está fazendo a diferença na sua vida nessa noite. Quando eles estavam cantando, e aqui dizia, me leva à sala do trono, eu sentia como se eu estivesse na sala do trono. Eu sentia como se os anjos tivessem descido, estivessem dançando e ministrando junto aos irmãos. Nessa noite, meus amados, Deus quer dizer a vocês que as promessas deles irá se cumprir na sua vida. Eu não vim aqui em vão e nem os amados. Eu não sei qual é a situação que vocês têm passado. Mas um dia, Deus te fez uma promessa de vida e saúde. E Ele é fiel para cumprir ela em todos os seus mandatos, em todos os seus momentos, em todas as suas situações. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé e gostaria também que os pastores viessem aqui à frente para a gente levantar um clamor.